Eu acho lindo o jeito que tu pinta a minha fama pras suas amigas. Eu acho foda o jeito que tu posta fotos de bebida, frases de mentira. Tá queimando meu nome na praça, mas no meio da madrugada cê me amassa. Fala, fala mal, mas não me larga. Quem me pede não vê sentada. A mesma porra que me xinga e que me odeia. Quando apaga a luz, me lambe e me beija. A mesma boca que mandou eu ir embora. Quando apaga a luz, pede toda. A mesma boca que me xinga e que me odeia. Quando apaga a luz, me lambe e me beija. A mesma boca que mandou eu ir embora. Quando apaga a luz. Vai barulho pro Gustavo Mioto, é família! Esse Vidão hoje! Deixa comigo. Eu acho lindo o jeito que tu pinta a minha fama pras suas amigas. Eu acho foda o jeito que tu posta foto de bebê. Tá queimando meu nome na praça, mas no meio da madrugada cê me amassa. Fala, fala mal, mas não me larga, vai! Quem vê finge, não vê sentada. A mesma boca que me xinga e que me odeia. A mesma boca que mandou eu ir embora. Quando apaga a luz, pede toda. A mesma boca que me xinga e que me odeia. Quando apaga a luz, a mesma boca que mandou eu ir embora. Quando apaga a luz, pede toda hora. Pede toda hora. Quando apaga a luz, e outro, e Dom Juan. Salve, Dom Juan. Satisfação.